O assunto a ser colocado aqui hoje é provas ou expiações? Ou provações ou expiações? É uma pergunta, né? Então, conforme está lá no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, do Kardec, né? Que com a ajuda dos espíritos, né? Naquela época, de uma hierarquia bastante elevada, ele lá no capítulo 3 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele coloca bem claro lá sobre a questão dos vários níveis que existe, digamos assim, de evolução espiritual, de nós espíritos encarnados e também dos desencarnados, que habitam esse planeta. Então, ele coloca lá que nós estamos num período em que o nível evolutivo de nós encarnados e também de nossos irmãos desencarnados, estaríamos num nível evolutivo onde o planeta ele somente é habitado por espíritos que passam por provas e expiações. É um nível evolutivo do nosso planeta, Terra. Então nós estamos passando por um período de provas e expiações para que posteriormente, daqui a algum tempo, a gente chegue no período onde o nível será um pouco elevado, onde será um planeta de regeneração. Mas hoje estamos em provas e expiações. Claro que raras exceções, alguns espíritos que já reencarnaram aqui, e talvez possam até estar reencarnando, que talvez eles não passem por nenhuma prova, nenhuma expiação, porque eles já passaram desse nível e eles estão aqui talvez para nos ajudar de uma forma ou de outra. Existem vários exemplos, Jesus, São Francisco de Assis, o Gandhi, que passaram por muitas provas, mas que para ele não foram provas para eles. Aquilo aí foi uma coisa extremamente normal. A Madre Teresa, lá de Calcutá, e outros espíritos que foram elevados. Eles vieram aqui de livre, espontânea vontade para nos ajudar, para passar suas ideias adiante. Bom, o que é uma provação e o que é uma expiação? Então, nós temos que colocar o seguinte. No livro Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, está bem assim. Provação, uma prova, é quando o espírito reencarnante, ele vem aqui no planeta, ele vem reencarnar aqui, e ele vem por livre e espontânea vontade. Ele vem aqui através de um planejamento próprio dele e das equipes espirituais lá da espiritualidade, né? Ele vem aqui de livre e espontânea vontade para passar por suas provas, dificuldades, sofrimentos, mas tudo isso planejado por ele, esse espírito, de maneira tal que quando ele chega aqui, ele aceita essas provas, certamente, com toda digamos assim, a calma e a serenidade, sem se revoltar. Esse espírito ele estaria passando por uma prova. E o que é expiação? Difere um pouquinho da prova. São espíritos que não concordam, eles relutam bastante tempo a reencarnarem. Eles, através de uma teimosia, através de uma arrogância, através de uma rebeldia, eles não querem reencarnar. Eles não querem planejar uma nova reencarnação e eles aí então eles passam por uma imposição reencarnatória. Quer dizer, as equipes espirituais encarregadas da reencarnação, eles impõem uma reencarnação e eles vêm aqui. E aqui eles vão ser exatamente como eles eram na espiritualidade. Aí são aqueles espíritos, aquelas pessoas encarnadas, que são espíritos, é lógico, né? Que não aceitam dificuldades, que não aceitam contrariedades, as pessoas muito arrogantes, pessoas que se revoltam constantemente com tudo e com todos, esses estão, então, passando por uma expiação. Por quê? Porque eles estão aqui através de uma imposição, né, divina, que é a lei natural, né, da reencarnação, que é uma lei, e eles têm que reencarnar, queiram ou não queiram. Então, isso, se vocês quiserem maiores informações, vocês leiam o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está bem explícito, está bem claro essa questão de provas e expiações. Eu tomei a liberdade de trazer aqui a Folha Espírita, agora do mês passado, e é de março, e tem uma coluna muito legal que eu sempre leio, sempre dou uma passada aqui, que até hoje foi motivo de muitas palestras aqui, por causa que é bastante informativo isso aqui. Então tem aqui um artigo, existe aqui o subtítulo que é Rir e Refletir, do Richard Simonetti, tá? Ele é presidente da Casa Espírita Amor e Caridade, lá da cidade de Bauru, de São Paulo. Então ele escreve aqui, até vocês podem ver, provação ou expiação. E ele nos coloca aqui um teste bastante interessante de como é que nós nos comportamos no momento de dificuldades. Nós estamos por uma prova ou nós estamos por uma expiação? Então aqui ele faz algumas perguntas bastante interessantes e eu vou ler para vocês. A primeira: como é que a gente se porta, como é que a gente se comporta diante da morte de um ente querido? Do ente querido, o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a mulher. Se nós estamos pela aprovação, nós vamos dizer: Deus me dará forças para suportar. E se nós estamos numa expiação, ele vai dizer: não suporto esse sofrimento. Aí nós nos colocamos em que situação? Cada um faça seu exame de consciência. Aí, a segunda pergunta: diante de uma doença grave, de nós próprios, como é que nós pensamos? Quem está numa prova, uma aprovação? Deus me dará forças para suportar o sofrimento. Quem está numa expiação? Não suporto esse sofrimento. Eu não mereço isso. Uma outra pergunta: pela iminência da morte. Estamos, digamos assim, alguém que está com uma doença terminal e não tem mais jeito de volta, né? Aprovação: entrego-me aos bons espíritos e que seja a vontade de Deus. Aquele que se comporta através da expiação, ele vai dizer assim: resistirei até o último minuto, eu não quero partir. Quarta pergunta, bem simples essa aqui: a dificuldade de uma prova escolar. Pela aprovação, eu estudarei bastante, me esforçarei mais. Pela aprovação. Pela expiação, prepararei uma cola. A quinta pergunta: um desastre financeiro na minha família ou na minha empresa, em algum lugar. O cara vai dizer assim, pela prova: começarei uma vida nova e vamos seguir adiante. E aquele que está na expiação, ele vai dizer assim: minha vida acabou, tudo terminou. Amor não correspondido, alguém que ama alguém e não é correspondido. Pela aprovação, respeito seus sentimentos e que procure ser feliz. Pela expiação, contratei um sortilégio do amor, quer dizer, acabou tudo para mim. Sétima, uma desilusão amorosa. Fui traído ou traída. Deus é Pai. Aprenderei a viver sem Ele ou sem ela, no caso. Aí, pela expiação, Ele, Deus é Pai. Ele ou ela vai pagar por tudo isso. Desentendimento com alguém. Alguém se desentendeu com outro alguém. Aprovação: assumo minha responsabilidade. A expiação: negarei até o último instante, até o último minuto, negarei tudo. Número 10. algum familiar difícil dentro de uma família, todos nós temos. Isso é normal. Expiação, quer dizer, provação. Assumo que estamos juntos e que vamos nos harmonizar. Vamos fazer força para nos harmonizar. Aquele que está numa expiação vai dizer assim: será que andei atirando pedras na cruz? Outra pergunta, não seriam perguntas, seriam afirmações. Ante o motorista imprudente, alguém que faz alguma imprudência e que te prejudica no trânsito, passa um susto e tal. Aquele que está na prova, ele diz assim: Deus o ilumine e que o guie em seu caminho. Aquele que está pela expiação, ele vai dizer assim: o diabo que te carregue, que tu bata na próxima árvore. A última: a encontrar uma sacola de dinheiro, provação. Eu procurarei o dono e devolverei todo o valor integralmente. Expiação: gastarei até o último centavo em todos os prazeres. E aí agora fica a pergunta, e aqui tem todo um comentário. Nessas 12 perguntas aqui, onde é que nós nos colocaríamos? Eu fiz isso aqui, eu realmente fiquei um pouco preocupado. Porque todos nós, eu garanto que algumas dessas perguntas aqui, nós nos colocamos no lado de que estamos algumas vezes espiando e não nos provando. Então, fica aqui, digamos assim, uma proposta de reflexão para que todos nós, quando passarmos por essas situações aqui, a gente reveja nossas atitudes, nossos comportamentos perante toda uma sociedade. Obrigado.